samba. Beleza. A minha inspiração se ligou em você, em forma de samba mandou lhe dizer. Não outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar por toda a nossa amizade, clarecendo a verdade sem medo de agir. Em nossa intimidade você vai me ouvir. Meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você, em forma de samba mandou dizer. Com outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar por toda a nossa amizade, clarecendo a verdade sem medo de agir. Em nossa intimidade você vai me ouvir. Bem cedo na vida que eu procurei encontrar novos rumos no mundo melhor. Pra você fique certo que jamais falhei, pois ganhei muita força tornando maior a amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade. Nem mesmo esse samba de amor. Bem cedo na vida que eu procurei encontrar novos rumos no mundo melhor. Com você me dizendo que jamais falhei, pois ganhei muita força tornado maior a amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos pode nos resumir. Quero chorar, quero chorar o teu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Quero chorar o teu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Boa noite a todos.